Tô bebendo, tô chorando, minha vida tá no fim, me acabando na cachaça, ela nem liga pra mim. Oh, oh, oh, oh, oh. Veja que mulher ruim, me acabando na cachaça, ela nem liga pra mim. Vai, lourão, meu patrão! Ô, oh, meu arqueiro! Pode beber! Depois que ela foi embora, o meu mundo desabou. Joguei minha vida fora por causa daquele amor. Mulher sem coração, tu quer mata de paixão. O vaqueiro cantador, tô bebendo, tô chorando, minha vida tá no fim, me acabando na cachaça, ela nem liga pra mim. Oh, oh, oh, oh, oh. Veja que mulher acabando na cachaça, e ela nem liga pra mim. Oh, oh, oh, oh, oh. Veja que mulher ruim, me acabando na cachaça, ela nem liga pra mim. Enche o copo do vaqueiro. Eu já fiz até promessa pra ela voltar um dia. Deus vai ouvir minha prece e me dar essa alegria. Oh, mulher sem coração, tu quer matar de paixão. Isso é muita covardia. Tô bebendo, tô chorando, minha vida tá no fim, acabando na cachaça, ela nem liga pra mim. Oh, oh, oh, oh, oh. Veja que mulher ruim, me acabando na cachaça, ela nem liga pra mim. Oh, oh, oh, oh, oh. Veja que mulher ruim, me acabando na cachaça, ela nem liga pro aquele.